deparei com sonhos, motivos que me mantinham de pé. E decidi exercitar a fé, não ser Tomé. Observei esse mundão tenebroso, cheio de perdição, impuro alvoroço. Tragédia, injustiça, o mal é inexplicável. Somente perto de Deus me sinto inabalável. Implacável, um pouco também insaciável. Não sou mais presa fácil pro mal, vulnerável. Já caminhei sem rumo como uma folha seca. Prostituição, contenda, falsidade, muita treta. Dinheiro, combustível do pecado. E muitos por ele ignoram o que já foi pregado. Não matarás, não roubarás o alheio. É consequência da ambição, corrupção, anseio de violência baseada em vingança. De inocência se afastando da criança. De competência não se vê na política. Delinquência cresce de uma forma crítica. E eu não vou ficar parado no vento. Se cumpre a profecia, já é fim dos tempos. Deus existe, irmão. Deus existe, irmão. A sede é do coração. É só você acreditar. Sua vida vai mudar. Deus existe, irmão. Deus existe, irmão. A sede é do coração. É só você acreditar. Sua vida vai mudar. Conheci a palavra da vida. Finalmente a ferida cicatriza. Eu não ando mais perdido em meio à loucura. Sou guiado pela bússola sagrada escritura. Bons ensinamentos aprendi. Felicidade existe realmente, conheci. E você que está perdido nesse mundo de ilusão, abraça seu coração, receba Jesus Cristo, irmão. Morre velho homem, surge nova criatura. Tudo se renova, tudo muda. Um novo tempo é chegado em sua vida. A ferida se cicatriza. Deus existe, irmão. Deus existe, irmão. A sede é do coração. É só você acreditar. Sua vida vai mudar. Deus existe, irmão. Deus existe, irmão. Coração, só você acreditar, sua vida vai mudar. É 3 mil volts, é 3 mil volts, é 3 mil volts, 3 mil volts. Deus existe, irmão. Deus existe, irmão. A sede é do coração. Do coração. Só você acreditar. Sua vida vai mudar. Deus existe, Deus irmão. Existe, irmão. A sede é do coração. Coração. Só você acreditar. Sua vida vai mudar.